Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói. Parte 2, capítulo 29. Todos manifestavam em voz alta sua insatisfação. Todos repetiam a frase dita por alguém. Só faltam o circo e os leões. E todos sentiam o mesmo horror, de modo que, quando Vronsky caiu e Ana soltou um grito, não houve nisso nada de extraordinário. Mas, em seguida, no rosto de Ana, ocorreu uma mudança, já positivamente indecorosa. Ela se descontrolou por completo. Começou a debater-se como um pássaro capturado. Ora queria levantar-se e ir a algum lugar, ora se voltava para Betsy. «Vamos, vamos!» dizia Ana. Mas Betsy não a ouvia. Inclinada para baixo, falava com o general, que se aproximou. Alexei Alexandrovich veio até Ana e lhe ofereceu o braço com cortesia. «Vamos embora, se a senhora o deseja», disse ele em francês. Mas Ana escutava o que o general dizia e nem reparou no marido. «Dizem que também quebrou a perna», disse o general. «É um absurdo». Sem responder ao marido, Ana ergueu o binóculo e mirou para o local onde caíra Vronsky, mas ficava tão longe e estava tão apinhado de gente que nada se podia distinguir. Baixou o binóculo e fez menção de sair, mas, nesse momento, um oficial aproximou-se a galope e comunicou algo ao imperador. Ana debruçou-se para a frente a fim de ouvir. «Estiva! Estiva!» gritou para o irmão. Mas o irmão não a ouviu. De novo, Ana fez menção de sair. «Mais uma vez, ofereço à senhora o meu braço, se deseja ir embora», disse Alexei Alexandrovich, chegando a tocar o braço dela. Com repugnância, Ana afastou-se do marido e, sem o fitar no rosto, respondeu: «Não, não, afaste-se de mim, eu vou ficar». Agora, Ana viu que um oficial, vindo do lugar onde Vronsky caíra, atravessava a pista e corria na direção da tribuna. Betsy também acenou para ele com um lenço. O oficial trouxe a notícia de que o cavaleiro não morreu, mas a égua quebrou a espinha. Ao ouvir isso, Ana sentou-se rapidamente e cobriu o rosto com um leque. Alexei Alexandrovich viu que ela chorava e que não conseguia conter não só as lágrimas, como também os soluços, que sacudiam seu peito. Alexei Alexandrovich pôs-se diante dela para ocultá-la, dando-lhe tempo de se recuperar. «Pela terceira vez, ofereço à senhora o meu braço», disse, após alguns momentos. Ana fitou-o e não sabia o que dizer. A princesa Betsy veio em seu socorro. «Não, Alexei Alexandrovich. Eu trouxe Ana e tenho a obrigação de levá-la de volta», intrometeu-se Betsy. «Perdoe-me, princesa», disse ele sorrindo cordialmente. Mas, fitando-a nos olhos com firmeza, disse: «Vejo que Ana não se sente bem e quero que venha comigo». Ana virou-se assustada, levantou-se obediente e pôs a mão sobre o braço do marido. «Mandarei buscar notícias na casa dele. Saberei e direi a você», sussurrou Betsy. Na saída da tribuna, como sempre, Alexei Alexandrovich falou com as pessoas que encontrava e Ana teve, como sempre, de responder e falar, mas estava fora de si e, como num sonho, caminhava de braço dado com o marido. «Será que não se machucou? Será verdade? Virá ou não? Será que o verei hoje?» pensava ela. Calada, tomou assento na carruagem de Alexei Alexandrovich e, calada, afastou-se da multidão de veículos. Apesar de tudo o que via, Alexei Alexandrovich não se permitia pensar na verdadeira situação da esposa. Via apenas os sintomas exteriores. Viu que ela se comportou de forma indecorosa e julgava seu dever apontá-lo. Mas era muito difícil para ele dizer só isso e nada mais. abriu a boca para dizer à esposa que se comportou de forma indecorosa, mas, sem querer, falou algo completamente diverso. Mas que inclinação temos, todos nós, por esses espetáculos cruéis? Disse. Observo... O quê? Não entendo, falou Ana com desprezo. Ele se ofendeu e, no mesmo instante, passou a falar o que desejava. Tenho de falar à senhora, anunciou. Aí está, a explicação, pensou ela e apavorou-se. Tenho de dizer à senhora que o seu comportamento hoje foi indecoroso, disse em francês. Ora, o que houve de indecoroso no meu comportamento? Retrucou Ana, erguendo a voz enquanto voltava ligeiro a cabeça para o marido e fitava-o nos olhos, mas já não com a alegria de antes, que mascarava alguma coisa, e sim com uma expressão resoluta, sob a qual ocultava com dificuldade o medo que sentia. Cuidado, Ana, disse ele, apontando para a janela aberta voltada para o cocheiro. Ergueu-se um pouco e levantou o vidro. O que o senhor achou indecoroso? Repetiu Ana. O desespero que a senhora não soube esconder em razão da queda de um dos cavaleiros. Esperou que ela retrucasse, mas Ana permaneceu calada, olhando para a frente. Eu já lhe pedi que se controlasse quando estivéssemos em sociedade, para que as línguas maldosas não digam contra a senhora. E em certa ocasião falei sobre as atitudes íntimas, pois agora não me refiro a elas. Falo das atitudes exteriores. A senhora se comportou de forma indecorosa e eu gostaria que isso não se repetisse. Ana não ouviu nem metade das palavras do marido. Sentia medo dele e pensava se era mesmo verdade que Vronsky não se havia machucado. Quando disseram que a montaria quebrou a espinha, mas o cavaleiro estava ileso, referiam-se a ele? Ana apenas sorriu, com fingida ironia, quando o marido concluiu e nada respondeu porque não ouviu o que ele tinha dito. Alexei Alexandrovitch passou a falar com audácia, mas quando entendeu claramente o que estava dizendo, o medo que Ana sentia também o contagiou. Viu aquele sorriso e um estranho equívoco se apoderou dele. Ela sorri das minhas suspeitas. Sim, ela agora me dirá o mesmo que da outra vez, que minhas suspeitas não têm fundamento, e que isto é ridículo. Naquele momento, em que era iminente a revelação de tudo, ele nada mais desejava senão que ela, como antes, lhe respondesse, com ar de zombaria, que suas suspeitas eram ridículas e não tinham fundamento. Aquilo que ele sabia era tão terrível que agora estava disposto a acreditar em tudo. Mas a expressão do rosto de Ana, assustada e sombria, não permitia agora sequer uma ilusão. Talvez eu esteja enganado, disse ele. Nesse caso, peço desculpas. Não, o senhor não se enganou, respondeu Ana lentamente, depois de fitar com desespero o rosto frio do marido. O senhor não se enganou. Sim, eu fiquei desesperada e não posso evitá-lo. Ouço o senhor e penso nele. Eu amo ele. Sou a amante dele. Não consigo suportar o senhor. Eu, na verdade, tenho medo de você. Eu o desprezo. Faça de mim o que quiser. Deixando-se cair para trás no canto da carruagem, ela desatou a soluçar, cobrindo o rosto com as mãos. Alexei Alexandrovitch não se moveu nem alterou a direção do olhar. Mas todo o seu rosto adquiriu, de repente, a imobilidade solene de um defunto e essa expressão não se alterou durante todo o trajeto até a Dacia. Chegando lá, voltou para ela a cabeça, ainda com a mesma fisionomia. Muito bem, mas exijo que, daqui por diante, a observância das condições exteriores do decoro... Sua voz começou a tremer. Enquanto tomo as providências que salvaguardem minha honra, e delas farei parte a senhora. Saiu da carruagem e ajudou-a a descer. Ante o olhar dos criados, apertou a mão da esposa em silêncio, voltou para a carruagem e partiu rumo a Petersburgo. Logo depois, veio um criado da princesa Betsy e trouxe um bilhete para Ana. Mandei saber do estado de saúde de Vronsky e ele me escreveu que está bem, ileso, mas desesperado. Então ele virá, pensou Ana. Como fiz bem em contar tudo para ele? Olhou para o relógio. Ainda faltavam 3 horas e as lembranças dos detalhes do último encontro fizeram-se um sangue ferver. Meu Deus, como está claro! É terrível, mas adoro ver o seu rosto e adoro essas luzes fantásticas. O meu marido... Ah, sim. Bem, graças a Deus, tudo com ele está acabado. Capítulo 30. Como em toda parte onde pessoas se reúnem, também na pequena estação de águas alemã, para onde tinham viajado os Tcherbatsky, agora ocorria uma espécie de cristalização da sociedade que, como hábito, determinava um lugar preciso e imutável para cada um de seus participantes. Assim como, de forma precisa e imutável, uma partícula de água adquire, sob o frio gélido, a conhecida forma do cristal de neve. Também cada pessoa nova que chegava à estação de águas ocupava imediatamente o seu devido lugar. O príncipe Tcherbatsky e a sua esposa e filha, pelos aposentos que ocuparam, pelo seu nome, pelas amizades que fizeram, imediatamente se cristalizaram em seu lugar preciso, a eles destinados de antemão. Nesse ano, na estação de águas, havia uma verdadeira princesa, e por isso a cristalização da sociedade se dava de uma forma ainda mais rigorosa. A princesa Tcherbatskaya queria, por força, apresentar sua filha à princesa, e logo no segundo dia, realizou-se essa cerimônia. Kitty fez uma reverência graciosa, curvando-se até embaixo, em seu vestido de verão encomendado em Paris, muito simples, ou seja, muito elegante. E a princesa disse: espero que as rosas logo retornem a esse belo rostinho. E, para os Tcherbatsky, estabeleceram-se de imediato e com rigor determinados rumos na vida, dos quais já não era possível desviar-se. Os Tcherbatsky também travaram conhecimento com a família de uma lady inglesa, com uma condessa alemã e seu filho, ferido na última guerra, com um sábio sueco e com Mr. Knut e sua irmã. Mas o círculo social mais importante dos Tcherbatsky se formou espontaneamente em torno de uma senhora moscovita, Maria Yevgenievna Kitisheva, e da sua filha, de quem Kitty não gostava porque, como ela, adoecera por amor, e também de um coronel moscovita que Kitty, desde a infância, via e conhecia de uniforme e de dragonas, e que ali, com seus olhinhos miúdos, seu pescoço descoberto e sua gravata colorida, parecia extraordinariamente ridículo e enfadonho, sobretudo porque era impossível livrar-se dele. Quando tudo isso se estabeleceu de forma rígida, Kitty se sentiu muito entediada, ainda mais porque o príncipe partiu para Carlsbad e ela ficou sozinha com a mãe. Kitty não se interessava pelas pessoas que conhecia, percebendo que delas nada viria de novo. Agora, seu principal interesse afetivo na estação de águas eram as observações e as conjecturas sobre as pessoas que não conhecia. Em razão de um traço do seu caráter, Kitty sempre supunha ver as melhores qualidades nas pessoas, em especial naquelas que não conhecia. E agora, enquanto fazia conjecturas sobre quem eram essas pessoas, quais as relações entre elas e como eram, Kitty imaginava os caracteres mais admiráveis e perfeitos e encontrava confirmação disso em suas observações. Entre essas pessoas, Kitty se interessava em especial por uma jovem russa, que veio à estação de águas com uma senhora russa enferma, Madame Stahl, como todos a conheciam. Madame Stahl pertencia à mais alta sociedade, porém estava tão doente que não conseguia andar e só nos raros dias de tempo bom aparecia no Parque das Águas em seu carrinho de inválida. Mas, menos pela doença do que pelo orgulho, conforme explicava a princesa, Madame Stahl não se dava com nenhum dos russos. A jovem russa cuidava de Madame Stahl e, além disso, como Kitty notou, travava a amizade com todos os doentes graves, numerosos na estação de águas, e cuidava deles do modo mais natural possível. Essa jovem russa, segundo as observações de Kitty, não era parente de Madame Stahl e, por outro lado, tampouco era uma ajudante assalariada. Madame Stahl a chamava de Varenka e os outros de Mademoiselle Varenka. Além de interessar-se pelas observações em torno do relacionamento dessa jovem com a senhora Stahl e também com outras pessoas desconhecidas, Kit, como ocorre muitas vezes, experimentava uma inexplicável simpatia por essa Mademoiselle Varenka e sentia, pelos olhares que cruzavam, que também era estimada. Mademoiselle Varenka não estava propriamente na primeira juventude. Parecia antes uma criatura sem juventude. Podia-se dar a ela 19 ou 30 anos. Bem analisadas suas feições, apesar da cor doentia do rosto, era antes bonita do que feia. Também era bem constituída, não fosse uma excessiva secura do corpo e a cabeça desproporcional em relação à estatura mediana, mas não devia parecer atraente para os homens. Era semelhante a uma flor bonita que, embora ainda cheia de pétalas, já murchava sem perfume. Além do mais, não podia parecer atraente para os homens também porque lhe faltava aquilo que havia de sobra em Kitty, um contido fogo de vida e a consciência do que possuía de atraente. Ela sempre parecia ocupada com afazeres sobre os quais não podia haver nenhuma dúvida e, por isso, ao que parecia, não poderia interessar-se por nenhuma outra coisa. Esse contraste em relação a ela mesma é o que atraía Kitty. Sentia que nessa jovem, na sua forma de viver, encontraria um modelo do que agora procurava aflitivamente. Os interesses da vida, a dignidade da vida, a margem das relações mundanas, repugnantes para Kitty, entre moças e homens, algo que agora lhe parecia o vergonhoso monstruário de mercadorias, à espera de um comprador. Quanto mais Kitty observava a sua amiga desconhecida, mais se convencia de que a jovem era aquela criatura absolutamente perfeita que ela havia imaginado, e maior era a vontade que sentia de conhecê-la. As duas moças encontravam-se várias vezes por dia, e a cada encontro, os olhos de Kitty diziam: "Quem é a senhorita? O que é a senhorita? Será verdade que é essa criatura encantadora que imagino? Mas, pelo amor de Deus, não pense." Acrescentava seu olhar. "Que eu pretenda forçá-la a me conhecer. Simplesmente admiro a senhorita e gosto da senhorita. Também eu gosto da senhorita, que é muito, muito gentil. E ainda gostaria mais, se tivesse tempo." Respondia o olhar da desconhecida. De fato, Kitty notava como ela vivia sempre atarefada. Ora acompanhava crianças de famílias russas de volta do parque de águas, ora levava uma manta para uma enferma e a agasalhava, ora tentava distrair um doente irritado e ora escolhia e comprava biscoitos para o café de alguém. Pouco depois da chegada dos Tcherbatsky, apareceram na estação de águas outras duas pessoas que atraíram para si uma atenção geral e hostil. Eram elas: um homem muito alto e curvado, de mãos enormes, casaco velho e curto para a sua altura, olhos pretos, ingênuos e ao mesmo tempo assustadores, e uma mulher graciosa, com marcas de varíola, vestida com muito mau gosto. Depois de reconhecê-los como russos, Kitty começou a compor, na sua imaginação, um romance belo e comovente em torno deles. Mas a princesa, que soubera pela Kurlist tratar-se de Nikolai Levin e Maria Nikolaevna, explicou a Kitty que homem maligno era esse Levin, e todos os seus sonhos a respeito daquelas duas pessoas evaporaram. Menos pelo que a mãe lhe disse do que por se tratar do irmão de Konstantin, de repente, aquelas pessoas pareceram, aos olhos de Kitty, desagradáveis ao extremo. Aquele Levin, com seu hábito de torcer bruscamente a cabeça, despertava nela agora um incontrolável sentimento de repulsa. Parecia a Kitty que, nos olhos grandes e assustadores daquele homem, que a seguiam com insistência, expressava-se um sentimento de ódio e de zombaria, e ela tentava evitar qualquer encontro com ele. Capítulo 31. Era um dia de tempo ruim, tinha chovido a manhã toda, e os doentes, de guarda-chuva, aglomeravam-se na galeria. Kitty caminhava com a mãe e com o coronel Moscovita, que ostentava alegremente sua sobrecasaca de feitio europeu, comprada pronta em Frankfurt. Caminhavam por um dos lados da galeria, na tentativa de evitar Lievin, que caminhava pelo outro lado. Varenka, com seu vestido escuro e o chapéu preto de abas dobradas para baixo, caminhava ao lado de uma francesa cega ao longo de toda a comprida galeria e, a cada vez que passava por Kitty, as duas trocavam um olhar amistoso. Mãe, posso falar com ela? Perguntou Kitty, que seguia com os olhos a sua amiga desconhecida e notara que ela se dirigia à fonte, onde as duas poderiam encontrar-se. Sim, se você quer tanto, mas antes saberei a respeito dela, e eu mesma me apresentarei, respondeu a mãe. O que viu nela de especial? Deve ser uma dama de companhia. Se quiser, eu me apresento a Madame Stahl. Conheci a sua Belle Sue, acrescentou a princesa, levantando a cabeça com orgulho. Kitty sabia que a princesa se sentia ofendida porque a senhora Stahl parecia evitar contatos com ela. Kitty não insistiu. Puxa, que encantadora! Disse Kitty, olhando para Varenka no momento em que oferecia um copo à princesa. Vejam como tudo nela é simples, gentil. Acho divertidos os seus entusiasmos, respondeu a princesa. Não, é melhor voltarmos, acrescentou, ao notar que Lievin caminhava na direção deles, com a sua senhora e um médico alemão a quem dizia algo em voz alta e irritada. Faziam a curva para voltar atrás quando, de repente, ouviram não mais uma voz alta e sim um grito. Lievin, que havia parado, gritava e o médico também se irritava. Uma multidão aglomerou-se em redor. A princesa e Kitty afastaram-se às pressas, mas o coronel juntou-se à multidão para saber do que se tratava. Após alguns minutos, o coronel alcançou-as de novo. O que houve? Perguntou a princesa. Vergonha e indignidade, respondeu o coronel. Se há algo que se deve temer, é encontrar russos no exterior. Aquele cavalheiro alto cobriu o médico de insultos, lhe disse insolências, porque não o tratava como devia, e até levantou a bengala contra ele. Vergonha, indignidade. Ah, que desagradável, disse a princesa. Bem, e como terminou tudo? Felizmente, nesse momento intrometeu-se aquela que usa um chapéu em forma de cogumelo. Uma russa, ao que parece, disse o coronel. Mademoiselle Varenka? Perguntou Kitty, em júbilo. Sim, sim. Ela havia chegado antes de todos. Tomou aquele senhor pelo braço e o afastou dali. Veja, mamãe, disse Kitty. E a senhora se admira que eu me encante com ela. No dia seguinte, ao observar sua amiga desconhecida, Kitty notou que Mademoiselle Varenka já estabelecera com Lievin e a sua senhora as mesmas relações que mantinha com seus demais protegidos. Aproximou-se deles, pôs-se a conversar e serviu de intérprete para a mulher, que não sabia falar nenhuma língua estrangeira. Kitty passou a implorar à mãe, com mais insistência ainda, que lhe permitisse travar conhecimento com Varenka. E, por mais que desagradasse a princesa dar a impressão de tomar a iniciativa no desejo de travar conhecimento com a senhora Stahl, que se dava ares de soberba, tomou informações sobre Varenka e, depois de saber a seu respeito pormenores que permitiam concluir que nada havia de mal nesse conhecimento, embora também pouco houvesse de bom, ela mesma foi a primeira a aproximar-se de Varenka e a apresentar-se. Escolhendo o momento em que a filha tinha ido à fonte e Varenka se detinha diante da confeitaria, a princesa aproximou-se. Permita que me apresente à senhorita, disse com um sorriso respeitável. Minha filha está encantada pela senhorita, explicou. Talvez a senhorita não me conheça, eu... É mais do que recíproco, princesa, respondeu Varenka com presteza. Que boa ação a senhorita praticou ontem para o nosso lamentável compatriota, comentou a princesa. Varenka ruborizou-se. Não lembro. Creio que nada fiz, disse. Como não? A senhorita salvou aquele Lievin de uma situação desagradável? Sim, sua companheira me chamou e tentei acalmá-lo. Está muito doente e estava insatisfeito com o médico. E tenho o hábito de zelar por esses enfermos. Sim, ouvi dizer que a senhorita vive em Menton com sua tia, creio eu, Madame Stahl. Conheci sua bela Sue? Não, ela não é minha tia. Eu a chamo de mamã, mas não sou parente. Fui criada por ela, respondeu Varenka e de novo ruborizou-se. Isso foi dito de forma tão natural, a expressão do seu rosto era tão sincera e espontânea, que a princesa entendeu por que Kitty gostava tanto dessa Varenka. Mas o que há com esse tal de Lievin? Perguntou a princesa. Ele vai partir, respondeu Varenka. Nesse momento, radiante de alegria por sua mãe ter travado conhecimento com a amiga desconhecida, Kitty aproximou-se vindo da fonte. Veja só, Kitty, o seu forte desejo de conhecer a Mademoiselle Varenka, emendou Varenka, sorrindo. É assim que me chamo. Kitty ruborizou-se de satisfação e, sem dizer nada por um longo tempo, apertou a mão da sua nova amiga, que deixou a sua mão inerte, sem corresponder à pressão dos dedos de Kitty. Embora a mão não respondesse ao cumprimento, o rosto de Mademoiselle Varenka reluziu com um sorriso sereno, satisfeito, embora um pouco triste, que deixava à mostra dentes grandes mais magníficos. Há muito que eu também queria isso, disse ela. Mas a senhorita estava tão ocupada. Ao contrário, não tenho nada que fazer, respondeu Varenka, mas, nesse instante, teve de se separar de suas novas conhecidas porque duas meninas russas, filhas de um doente, correram até ela. Varenka, mamãe está chamando, gritaram. E Varenka a seguiu. Capítulo 32. Os pormenores que a princesa apurou sobre o passado de Varenka, sobre suas relações com Madame Stahl e sobre a própria Madame Stahl foram os seguintes. Madame Stahl, que, segundo alguns, havia atormentado o marido e, segundo outros, foi por ele atormentada em razão de seu comportamento indecente, sempre foi uma mulher doentia e nervosa. Quando teve seu primeiro filho, já depois de separar-se do marido, a criança morreu logo em seguida e os parentes da senhora Stahl, cientes de sua grande sensibilidade e temerosos de que essa notícia a matasse, substituíram o bebê, pondo em seu lugar a filha de um cozinheiro da corte, que nascera na mesma noite e na mesma casa, em Petersburgo. Essa criança era Varenka. Madame Stahl soube mais tarde que Varenka não era sua filha, mas ainda assim continuou a criá-la. Ainda mais porque, logo depois disso, Varenka se viu sozinha, sem parentes. Madame Stahl já vivia no exterior, no sul, em caráter permanente, havia mais de 10 anos, sem nunca deixar o leito. Uns diziam que Madame Stahl adquirira reputação social de mulher virtuosa e muito religiosa. Outros diziam que, de fato, era, no fundo, uma mulher de moral elevada, vivendo apenas para o bem do próximo, como aparentava. Ninguém sabia qual a sua religião, católica, protestante ou ortodoxa. Só havia uma coisa fora de dúvida. Ela mantinha relações amistosas com pessoas da mais alta posição em todas as igrejas e crenças. Varenka vivia todo o tempo com ela no exterior e todos que conheciam Madame Stahl conheciam e estimavam Mademoiselle Varenka, como todos a chamavam. Depois de saber todos esses pormenores, a princesa nada encontrou de censurável na aproximação entre sua filha e Varenka, ainda mais porque Varenka tinha maneiras e educação excelentes. Falava otimamente o francês e o inglês. E o mais importante, transmitiu da parte da senhora Stahl seu pesar por estar impedida, em razão da doença, de ter o prazer de conhecer a princesa. Kitty, após conhecer Varienka, sentia-se cada vez mais cativada por sua nova amiga e a cada dia descobria nela novas qualidades. Informada de que Varienka sabia cantar bem, a princesa pediu-lhe que viesse cantar para ela à noite. Kitty toca piano e temos um instrumento conosco. Ruim, é verdade, mas a senhorita nos daria um grande prazer, disse a princesa com o seu sorriso fingido, que agora era especialmente desagradável a Kitty, porque notara que Varienka não queria cantar. Mas Varienka, no entanto, veio à noite e trouxe consigo um caderno de partituras. A princesa convidou Maria Yevgenievna, sua filha e o coronel. Varienka mostrou-se totalmente alheia ao fato de haver ali pessoas desconhecidas e, de imediato, encaminhou-se para o piano. Não sabia acompanhar a si mesma, mas solfejava muito bem. Kitty, que tocava bem, a acompanhou. A senhorita tem um talento extraordinário, disse a princesa, depois de Varienka cantar de forma esplêndida a primeira peça. Maria Yevgenievna e a filha lhe agradeceram e a elogiaram. Vejam, disse o coronel, olhando para a janela. Que plateia se reuniu para ouvi-la? De fato, ao pé das janelas, reunira-se uma numerosa multidão. Fico muito contente que isso lhes dê prazer, respondeu Varienka com naturalidade. Kitty fitava sua amiga com orgulho. Ela se maravilhava com a sua arte, com a sua voz, com seu rosto e, mais que tudo, se maravilhava com a maneira como, pelo visto, ela nada pensava sobre o seu canto e se mantinha completamente alheia aos elogios. Parecia apenas dizer, tenho de cantar mais ou já basta? Se fosse eu, pensou Kitty, como me orgulharia? Como ficaria contente ao ver essa multidão sob as janelas? Mas para ela não faz a menor diferença. Sua motivação é apenas o desejo de não recusar o que lhe pedem e ser agradável à mamã. Que há nela? O que lhe dá essa força de manter-se acima de tudo serena e independente? Como eu gostaria de saber isso e de aprender com ela? Pensava Kitty enquanto fitava aquele rosto calmo. A princesa pediu que cantasse mais e Varienka entoou outra canção, com a mesma dedicação, com a mesma clareza e perfeição, ereta ao lado do piano e marcando nele o compasso com sua mão magra e morena. A peça seguinte, no caderno de partituras, era uma canção italiana. Kitty tocou a introdução até o fim e virou-se para Varienka. Vamos pular esta, disse Varienka, ruborizada, com ar assustado e interrogativo. Kitty fixou o olhar no rosto de Varienka. Muito bem, a próxima, disse ela, afobada, virando a página, depois de logo ter compreendido que aquela canção estava ligada a alguma coisa. Não, retrucou Varienka, pondo a mão sobre a partitura e sorrindo. Não, vamos cantar esta mesmo. E cantou com tanta calma e frieza, e com tanta precisão como antes. Quando terminou, todos lhe agradeceram de novo e foram tomar chá. Kitty e Varienka saíram para o jardinzinho, que ficava ao lado da casa. A senhorita tem alguma recordação ligada àquela música, não é verdade? Perguntou Kitty. Não me conte, acrescentou ligeiro. Apenas diga se é verdade. Não, por quê? Vou contar. Respondeu Varienka, com naturalidade e sem esperar a réplica. Prosseguiu. Sim, essa recordação ela é dolorosa para mim. Tempos atrás, amei um homem. Cantava aquela peça para ele. De olhos arregalados, calada, comovida, Kitty olhava para Varienka. Eu o amava, e ele a mim. Mas a mãe dele não queria, e casou-se com outra. Agora mora perto de nós e às vezes o vejo. A senhorita não pensou que eu também tivesse um romance? Disse e, no seu rosto bonito, rebrilhou quase imperceptível a chama que Kitty imaginou a iluminava inteira em outros tempos. Como não pensei? Se eu fosse um homem, não poderia amar ninguém depois de ter conhecido a senhorita. Só não entendo como ele, para agradar a mãe, pôde esquecer a senhorita e deixá-la infeliz. Ele não tinha coração. Ah, não. É um homem muito bom. E eu não sou infeliz. Ao contrário, eu sou muito feliz. Bem, não vamos cantar mais hoje? Acrescentou, dirigindo-se para casa. Como a senhorita é boa! Como é boa! Exclamou Kitty e, depois de detê-la, lhe deu um beijo. Quem me dera ser um pouquinho parecida com a senhorita. Ora, para que precisa se parecer com outra pessoa? É boa, do jeito que é, disse Varenka, sorrindo com seu sorriso dócil e cansado. Não, eu não sou nada boa. Bem, diga-me. Espere, vamos sentar. Disse Kitty, fazendo-a sentar de novo no banco ao seu lado. Diga, não é humilhante pensar que um homem desprezou o seu amor, que ele não a quis? Mas ele não desprezou? Acredito que ele me amava, mas era um filho obediente. Sim, mas... E se não fosse pela vontade da mãe, mas apenas dele mesmo? Perguntou Kitty, se dando conta de que revelou seu segredo e de que o seu rosto, afogueado pelo rubor da vergonha, já havia desmascarado. Nesse caso, ele teria agido mal e eu não sofreria por causa dele. Respondeu Varenka, compreendendo nitidamente que já não se tratava dela, e sim de Kitty. Mas e a humilhação? Perguntou Kitty. Não se pode esquecer a humilhação? É impossível esquecer? Disse, lembrando a expressão de seu rosto no último baile, no intervalo da música. De que humilhação se trata? Acaso a senhorita fez algo de errado? Pior do que errado. Vergonhoso. Varenka meneou a cabeça e colocou a mão sobre a mão de Kitty. Mas o que houve de vergonhoso? Disse ela. Acaso declarou seu amor a um homem que se mostrava indiferente à senhorita? Ora, claro que não. Eu jamais falei qualquer coisa, mas ele sabia. Não, não. Foram olhares. Foram gestos. Mesmo que viva 100 anos, não esquecerei. Mas como assim? Não estou entendendo. A questão é, a senhorita o ama agora ou não? Disse Varenka, indo direto ao assunto. Eu o odeio. Não consigo perdoar a mim mesma. Ora, mas por quê? A vergonha? A humilhação? Ah, se todos fossem sensíveis como a senhorita, disse Varenka. Não há uma jovem que não tenha experimentado isso. E é tudo tão sem importância. Então, o que é importante? Indagou Kitty, fitando seu rosto com uma surpresa curiosa. Ah, muita coisa é importante, respondeu, sorrindo. Sim, mas o quê? Ah, muita coisa é muito mais importante do que isso, disse Varenka, sem saber o que falar. Mas nesse momento, ouviu-se a voz da princesa da janela. Kitty, está fresco. Vista um xale ou então venha para dentro. É verdade, está na hora, disse Varenka, levantando-se. Ainda preciso ir ver Madame Berthe. Ela me pediu. Kitty segurou-a pela mão e, com ardente curiosidade e em tom de súplica, perguntou-lhe mais uma vez, só que com um olhar. O quê? O que é mais importante? O que lhe dá tamanha tranquilidade? A senhorita sabe? Me diga! Mas Varenka não entendia em absoluto o que lhe perguntava o olhar de Kitty. Só sabia que ainda precisava ir visitar Madame Berthe e depois correu de volta para tomar chá com mamã à meia-noite. Entrou, reuniu as partituras e depois de se despedir de todos, fez menção de ir embora. Permita que eu a acompanhe, disse o coronel. Sim, como vai andar sozinha a esta hora da noite? Apoiou a princesa. Vou mandar a Parasha acompanhá-la. Kitty notou que Varienka mal conseguia conter um sorriso ao ouvi-los dizer que era preciso acompanhá-la. Não, sempre ando sozinha e jamais acontece nada comigo, disse ela depois de pegar o chapéu. E depois de beijar Kitty mais uma vez, e sem revelar o que afinal havia de mais importante, a passos resolutos e com as partituras debaixo do braço, desapareceu na penumbra da noite de verão, levando consigo o segredo daquilo que havia de mais importante e do que lhe dava aquela dignidade e aquela tranquilidade invejável. Capítulo 33. Kitty conheceu também a senhora Stahl, e esse conhecimento, somado à amizade com Varienka, não só exerceu forte influência sobre ela, como consolou sua mágoa. Ela encontrou tal consolo porque, graças a esse conhecimento, desvendou-se um mundo completamente novo, que nada tinha em comum com o seu passado, um mundo elevado, belo, de cujas alturas se podia contemplar aquele passado com serenidade. Revelou-se a Kitty que, além da vida instintiva a que ela se rendera até então, existia uma vida espiritual. Essa vida se revelava por meio da religião, mas uma religião que nada tinha em comum com aquela que Kitty conhecera desde a infância e que se manifestava na missa da manhã e da tarde no lar das viúvas, onde se podiam encontrar os conhecidos, e nas aulas do padre, em que se decoravam textos em eslavão, tratava-se de uma religião elevada, secreta, ligada a uma série de pensamentos e sentimentos belos e, mais do que apenas acreditar nessa religião porque assim lhe era ordenado, Kitty podia amá-la. Kitty depreendeu tudo isso não de palavras. Madame Stahl conversava com ela como se fosse uma criança meiga, que nos encanta como uma recordação da nossa própria juventude, e apenas uma vez mencionou de passagem que o consolo para todas as amarguras humanas só pode vir do amor e da fé e que, por compaixão a nós, não havia amarguras insignificantes para Cristo, mas logo depois mudou de assunto. Kitty, porém, em cada gesto daquela senhora, em cada palavra, em cada expressão celestial, como dizia Kitty, e em particular em toda a história da sua vida, que soubera por intermédio de Varienka, em tudo Kitty depreendeu o que era importante e que até então ignorava. No entanto, por mais elevado que fosse o caráter da Madame Stahl, por mais comovente que fosse toda a sua história, por mais elevadas e carinhosas que fossem as suas palavras, Kitty, a sua revelia, notava nela alguns traços que a desconcertavam. Reparou que, ao indagar a respeito de seus familiares, Madame Stahl sorria com desdém, o que era contrário à bondade cristã. Notou também que, quando recebeu em sua casa um sacerdote católico, Madame Stahl manteve o rosto cuidadosamente na sombra de um abajur e sorria de um modo singular. Por mais insignificantes que fossem essas duas observações, desconcertaram Kitty e ela teve dúvidas a respeito de Madame Stahl. Em compensação, Varienka, sozinha, sem família, sem amigos, com uma decepção amarga no passado, sem nada a desejar, sem nada a lamentar, era a própria perfeição, com a qual Kitty nem se atrevia a sonhar. Em Varienka, Kitty compreendeu que bastava esquecer-se de si e amar os outros para ser tranquila, feliz e bela. E era isso que Kitty desejava. Agora, depois de entender claramente o que era o mais importante, em vez de se contentar em maravilhar-se com isso, Kitty entregou-se de imediato e com toda a sua alma a essa nova vida que se desvendou diante dela. Com base nos relatos de Varienka sobre o que faziam Madame Stahl e outras pessoas que nomeou, Kitty já traçara para si o plano feliz de sua vida futura. A exemplo da sobrinha da senhora Stahl, Aline, da qual muito lhe falara Varienka, Kitty pretendia, onde quer que estivesse, ir ao encontro dos infelizes para ajudá-los o quanto pudesse, distribuir o Evangelho, ler o Evangelho para os doentes, os criminosos e os moribundos. A ideia de ler o Evangelho para os criminosos, como fazia Aline, cativava Kitty em especial. Mas tudo isso eram pensamentos secretos, que ela não revelava nem à mãe nem à Varienka. No entanto, à espera do momento de pôr em prática as grandes medidas do seu plano, Kitty agora, na estação de águas, onde havia tantos doentes e infelizes, encontrava facilmente ocasião de aplicar suas novas regras, imitando Varienka. A princípio, a princesa notou apenas que Kitty estava sob forte influência do seu ego, como o chamava pela senhora Stahl, e, sobretudo, por Varienka. Via que Kitty não só imitava Varienka em suas ações, como, involuntariamente, a imitava em sua maneira de andar, falar e piscar os olhos. Mais tarde, porém, a princesa notou que a filha, independentemente desse fascínio, passava por uma séria transformação espiritual. A princesa via que Kitty, à noite, lia o Evangelho em francês que a senhora Stahl lhe dera, algo que antes não fazia. Via também que ela evitava seus conhecidos da sociedade e se aproximava dos doentes que estavam sob a proteção de Varienka, e, em especial, da família pobre do pintor Pietrov, que estava doente. Kitty, era evidente, se orgulhava de cumprir, para essa família, os deveres de uma irmã de caridade. Tudo isso estava bem e a princesa nada tinha a opor, ainda mais porque a esposa de Pietrov era uma mulher inteiramente correta e a princesa alemã, notando a atividade de Kitty, a elogiava e chamava-a de anjo consolador. Tudo isso estaria muito bem se não fosse em excesso, mas a princesa notava que a filha cometia exageros e lhe dizia: "Nunca se deve exagerar." Mas a filha nada respondia, apenas pensava para si mesma que era impossível falar em excesso quando se tratava de caridade cristã. Qual poderia ser o exagero com relação a seguir o ensinamento que ordena oferecer a outra face quando nos golpeiam o rosto e dar a camisa quando nos tomam o casaco? Mas a princesa não gostava desses exageros e gostava ainda menos de perceber que Kitty não queria abrir todo o seu coração para ela. De fato, Kitty escondia da mãe seus novos pontos de vista e sentimentos. Escondia não porque não respeitasse ou não amasse a sua mãe, mas sim porque era a sua mãe. Ela se abriria antes com qualquer pessoa do que com a mãe. "Por que Anna Pavlovna há tanto tempo não nos visita?" perguntou a princesa, certa vez, referindo-se à mulher de Pietrov. "Eu a convidei, mas ela parece descontente com alguma coisa." "Não, eu não percebi, mamã", respondeu Kitty, ruborizando-se. "Faz tempo que você não os visita?" "Estaremos juntos amanhã para passear pela montanha", respondeu Kitty. "Ora, podem ir", respondeu a princesa, fitando o rosto confuso da filha e tentando adivinhar o motivo do seu constrangimento. Nesse mesmo dia, Varienka veio almoçar e informou que Anna Pavlovna desistira de ir à montanha no dia seguinte, e a princesa notou que Kitty se ruborizou de novo. "Kitty, não terá ocorrido algo desagradável entre você e os Pietrov?" perguntou a princesa quando ficaram a sós. "Por que ela parou de enviar as crianças e deixou de nos visitar?" Kitty respondeu que nada ocorrera entre eles e que não entendia, em absoluto, por que Anna Pavlovna parecia descontente com ela. Kitty dizia a pura verdade. Ignorava a causa da mudança de atitude de Anna Pavlovna em relação a ela, mas a adivinhava. Adivinhava ali coisas que não podia dizer à mãe e que não dizia a si mesma. Era uma dessas coisas de que a pessoa sabe, mas que não consegue dizer nem a si mesma. Enganar-se é terrível e vergonhoso demais. Vezes seguidas, repassava na memória todas as suas relações com aquela família, Lembrava-se da alegria ingênua que se expressava no rosto redondo e bondoso de Anna Pavlovna por ocasião dos seus encontros. Recordava suas conversas secretas sobre o doente, conspirações para desviá-lo do trabalho, que lhe estava proibido, e levá-lo para passear. O apego do filho menor, que a chamava de Minha Kitty, e que não queria ir dormir sem a companhia dela. Como tudo era bom! Depois, lembrou-se da figura magérrima de Pietrov, com seu pescoço comprido e sua sobrecasaca marrom, seus cabelos ralos e crespos, seus olhos azuis, inquisitivos e assustadores para Kitty, no início, e de seu empenho doentio em mostrar-se bem disposto e animado na presença dela. Lembrou-se de seus próprios esforços para, no início, superar a repugnância que sentia por ele, como por qualquer tuberculoso, e do zelo com que inventava algo para lhe dizer. Kitty lembrou-se daquele olhar tímido, enternecido, com que ele a fitava. Lembrou-se do estranho sentimento de compaixão e de constrangimento e, depois, da consciência da própria caridade que ela experimentava nessas ocasiões. Como tudo isso era bom! Mas tudo isso se deu no início. Agora, poucos dias antes, tudo se havia degenerado de repente. Anna Pavlovna recebia Kitty com amabilidade fingida e não cessava de observar Kitty e o marido. Será que a comovente alegria do marido em presença de Kitty era a causa da frieza de Anna Pavlovna? Sim, pensou Kitty. Havia em Anna Pavlovna algo que não era natural, algo totalmente estranho à sua bondade, quando me disse irritada 2 dias atrás. Veja só, ele fica sempre à sua espera, não quer tomar café sem a sua presença, embora esteja horrivelmente fraco. Sim, e talvez ela não tenha gostado quando eu dei ao marido um agasalho. Tudo isso era muito natural, mas ele o recebeu de modo tão embaraçoso, me agradeceu tão demoradamente que até eu me senti confusa. E depois aquele retrato meu, e ele pintou tão bem, mas o principal foi aquele olhar, transtornado e enternecido. Sim, sim, foi isso, repetiu Kitty consigo mesma. Não, não pode ser. Não deve ser. Ele dá tanta pena, dizia para si mesma em seguida. Essa dúvida envenenava o encanto de sua vida nova. Capítulo 34. Já no fim da temporada de tratamento na estação de águas, o príncipe Tcherbatsky, que depois de Carlsbad fora a Baden e a Kissingen para encontrar-se com conhecidos russos e respirar um ar russo, como dizia, voltou ao encontro de sua família. As opiniões do príncipe e da princesa a respeito da vida no exterior eram completamente opostas. A princesa achava tudo lindo e, apesar de sua posição estável na sociedade russa, tentava, no exterior, portar-se como uma dama europeia, o que não era, pois era uma fidalga russa, e por isso fingia, o que a deixava um pouco embaraçada. Já o príncipe, ao contrário, achava tudo ruim. No exterior, incomodava-se com a vida europeia, mantinha seus costumes russos e se empenhava deliberadamente em mostrar-se menos europeu do que era de fato. O príncipe voltara mais magro, com bolsas de pele pendentes nas bochechas, mas no estado de ânimo mais alegre possível. Sua alegria reforçou-se ainda mais quando viu Kitty completamente recuperada. A notícia da amizade de Kitty com a senhora Stoll e Varienka e o comunicado da princesa de que havia observado uma certa mudança em Kitty perturbaram o príncipe e despertaram o habitual sentimento de ciúme em relação a tudo que pudesse arrastar a filha para longe dele e o temor de que a jovem estivesse fora do alcance da sua influência, em um domínio inacessível para o pai. Mas essas notícias desagradáveis afogaram-se no mar de boa disposição e de alegria que sempre havia no príncipe e que se revigorava, em especial na estação de águas de Carlsbad. No dia seguinte à sua chegada, o príncipe, com seu sobretudo comprido, com suas pregas russas e as suas bochechas dilatadas, escoradas pelo colarinho engomado, dirigiu-se com a filha rumo ao Parque das Águas, no melhor estado de ânimo possível. A manhã estava linda, as casas asseadas e alegres com seus jardinzinhos, a imagem do rosto e das mãos coradas das criadas alemãs, grandes apreciadoras de cerveja, que trabalhavam com alegria e o sol radiante alegravam o coração. Porém, quanto mais o pai e a filha se aproximavam das fontes, mais frequentes eram os encontros com os enfermos, e o aspecto deles parecia ainda mais lamentável em meio às condições habituais da confortável vida alemã. Esse contraste já não surpreendia Kit. O sol claro, o brilho alegre das plantas, o som da música eram, para ela, a moldura natural de todos aqueles rostos conhecidos e das mudanças, para melhor ou para pior, que ela acompanhava. Mas, para o príncipe, a luz e o brilho da manhã de junho, os sons da orquestra, que tocava uma valsa alegre muito em voga, e sobretudo o aspecto das criadas saudáveis, pareciam algo indecoroso e aberrante ao lado daqueles desoladores cadáveres ambulantes, oriundos de todos os cantos da Europa. Apesar do sentimento de orgulho que experimentava e apesar de parecer ter de volta a sua juventude quando a filha adorada caminhava de braço dado com ele, o príncipe tinha agora a impressão de haver algo incômodo e vergonhoso em seu passo firme, em seus braços e pernas volumosos e fartos de gordura. Provava quase a sensação de um homem nu em público. Apresente-me seus novos amigos, disse para a filha, apertando a mão dela no seu cotovelo. Eu até passei a gostar desta detestável Soden por ter feito tanto bem a você. Mas quanta tristeza há aqui. Quem é aquele? Kit dizia o nome das pessoas que encontravam, conhecidas ou não. Bem na entrada do parque, encontraram a cega Madame Betty com sua acompanhante e o príncipe ficou muito contente ante a expressão comovida da velha francesa quando ouviu a voz de Kit. De imediato, com uma exagerada amabilidade francesa, falou com o príncipe e elogiou-o por ter uma filha tão encantadora e, sem meias palavras, exaltou Kit às alturas e chamou-a de tesouro, pérola e anjo consolador. Bem, então ela é o segundo anjo, disse o príncipe sorrindo. Kit diz que o anjo número um é Mademoiselle Varienka. Ah, Mademoiselle Varienka é um verdadeiro anjo, concordou Madame Bertie. Na alegria, encontraram a própria Varienka. Ela caminhou rapidamente ao seu encontro, levando uma elegante bolsinha vermelha. Veja, papai chegou, disse Kit. De maneira simples e natural que marcava todos os seus gestos, Varienka fez um movimento entre a saudação e a reverência e logo passou a conversar com o príncipe, como falava com todos, de modo natural e sem acanhamento. Mas é claro que eu a conheço, e conheço muito bem, disse o príncipe com um sorriso, pelo qual Kit compreendeu com alegria que o pai havia gostado da sua amiga. Para onde vai com tanta pressa? Mamã está aqui, respondeu, voltando-se para Kit. Ela não dormiu a noite inteira e o médico recomendou que ficasse ao ar livre. Vou levar-lhe seu trabalho. Então esse é o anjo número um, exclamou o príncipe quando Varienka se afastou. Kit viu que o pai queria dizer um gracejo sobre Varienka, mas não o conseguiu, de maneira alguma, porque havia gostado dela. Bem, vamos visitar todos os seus amigos, acrescentou. E também a Madame Stahl, se ela se dignar a me receber. Então você já a conhece, papai? Perguntou Kitty com temor, ao notar que uma centelha de zombaria se acendera nos olhos do príncipe, ante a lembrança de Madame Stahl. Conheci o marido, e também a ela, um pouco, antes de se unir aos pietistas. O que é um pietista, papai? Cortou Kitty, já temerosa ao saber que aquilo que tanto prezava na senhora Stahl tinha um nome. Eu mesmo não sei com exatidão. Só sei que ela agradece a Deus por tudo, por qualquer infortúnio, e agradeceu a Deus quando o marido morreu. Isso é até engraçado, porque os dois não se davam nada bem. Mas quem é esse? Que rosto lamentável! Perguntou, depois de notar, sentado num banco, um doente de baixa estatura, de sobretudo marrom e calça branca, que formava pregas estranhas sobre os ossos das pernas, carentes de carne. Esse cavalheiro levantou o chapéu de palha acima dos ralos cabelos crespos, pondo à mostra a testa alta, doentiamente avermelhada por causa do chapéu. — É Pietrov, um pintor — respondeu Kitty, ruborizando-se. — E aquela é sua esposa — acrescentou, apontando para Anna Pavlovna, que no momento em que passavam, como que de propósito, saiu atrás do filho, que se afastou por uma vereda. Coitado, e que rosto simpático tem ele, disse o príncipe. Por que você não se aproximou? Ele não queria dizer-lhe algo? Bem, então vamos até lá, respondeu Kitty, voltando-se resoluta. Como está a sua saúde hoje? Perguntou para Pietrov. Pietrov levantou-se, apoiando-se na bengala, e olhou tímido para o príncipe. Esta é a minha filha, disse o príncipe. Permita que eu me apresente. O pintor curvou-se e sorriu, pondo à mostra dentes brancos que brilhavam de um modo estranho. Nós esperávamos a senhorita ontem, princesa, disse para Kitty. Ele cambaleou ao falar isso e, repetindo o mesmo movimento, esforçou-se para mostrar que o fizera de propósito. Eu queria ir. Mas Varienka disse que Anna Pavlovna mandara avisar que os senhores não iam sair. Como não íamos? Exclamou Pietrov, tornando-se vermelho e logo em seguida começando a tossir enquanto procurava a esposa com os olhos. Anieta! Anieta! Chamou em voz alta e no pescoço fino e branco veias grossas retesaram-se como cordas. Anna Pavlovna se aproximou. Então você mandou avisar a princesa que nós não íamos passear? Sussurrou ele, irritado em si em voz. Bom dia, princesa, disse Anna Pavlovna, com um sorriso fingido, muito diferente da atitude que tinha anteriormente. Muito prazer em conhecê-lo, dirigiu-se ao príncipe. Há muito que o esperavam, príncipe. Você mandou avisar a princesa que não íamos passear? De novo sussurrou o pintor, com voz rouca, ainda mais zangado e, obviamente, irritando-se ainda mais porque a voz o traía e ele não conseguia dar às suas palavras a expressão que desejava. Ah, meu Deus! Pensei que não íamos, respondeu a princesa, aborrecida. Mas como? Quando? Pôs-se a tossir e abanou a mão. O príncipe ergueu o chapéu e afastou-se com a filha. Oh! Suspirou ele, profundamente. Que infelizes! Sim, papai, respondeu Kitty. Mas é preciso ter em mente que eles têm 3 filhos. Nenhum criado e quase nenhum dinheiro. Ele recebe alguma coisa da academia. Contou animada, esforçando-se para abafar a perturbação causada pela estranha mudança de atitude de Anna Pavlovna em relação a ela. E lá está a Madame Stahl, disse Kitty, indicando o carrinho revestido por travesseiros em algo que jazia, metido em alguma coisa cinzenta e azulada, embaixo de uma sombrinha. Era a Madame Stahl. Atrás dela, um empregado alemão, soturno e saudável, empurrava o carrinho. Ao lado estava o louro conde sueco, que Kitty conhecia de nome. Alguns doentes se demoravam em torno do carrinho, olhando para aquela senhora como algo extraordinário. O príncipe aproximou-se, e, no mesmo instante, Kit percebeu nos olhos do pai a centelha de zombaria que a perturbava. Ele se aproximou de Madame Stahl e pôs-se a falar naquele excelente francês que tão poucos falam, agora extremamente refinado e cortês. Não sei se a senhora se lembra de mim, mas eu tenho de me lembrar de agradecer-lhe por sua bondade com minha filha, disse, depois de tirar o chapéu e não o recolocar na cabeça. O príncipe Alexander Tcherbatsky, disse a Madame Stahl, erguendo para ele seus olhos celestiais, nos quais Kitty percebeu um descontentamento. Fico muito feliz em vê-lo. Estou encantada com a filha do senhor. A senhora ainda está mal de saúde? Sim, já estou acostumada, respondeu Madame Stahl e apresentou o príncipe ao conde sueco. Mas a senhora não mudou quase nada, disse-lhe o príncipe. Faz 10 ou 11 anos que não tenho a honra de vê-la. Sim, Deus dá a cruz e dá a força para carregá-la. Muitas vezes nos perguntamos para que esta vida se prolonga tanto. Do outro lado, virou-se, irritada, para a Varenka, que não agasalhava sua perna com a manta como devia. Para fazer o bem, sem dúvida, disse o príncipe com os olhos sorrindo. Não cabe a nós julgar, respondeu a senhora Stahl, notando uma nuance de expressão no rosto do príncipe. Então o senhor me enviará esse livro, prezado conde. Fico muito agradecida ao senhor. Dirigiu-se ao jovem sueco. Ah! Exclamou o príncipe, ao ver o coronel Moscovita que estava ali perto e, depois de fazer uma reverência à senhora Stahl, afastou-se com a filha e com o coronel Moscovita que se juntara a eles. Esta é a nossa aristocracia, príncipe, comentou, com um intuito zombeteiro, o coronel Moscovita, que tinha mágoa da senhora Stahl por não se interessar em conhecê-lo. É a mesma de sempre, respondeu o príncipe. E o senhor a conheceu ainda antes de ficar doente, príncipe? Ou seja, antes de ficar sem andar? Sim, parou de andar na ocasião em que eu a conheci, respondeu o príncipe. Dizem que não levanta há 10 anos. Não fica de pé porque tem as pernas curtas demais, tem o corpo muito mal constituído. Não pode ser, papai, exclamou Kitty. É o que dizem as más línguas, minha querida. E a sua Varenka bem o sabe, acrescentou. Ah, essas senhoras inválidas! Papai, não pode ser, exclamou Kitty com ardor. Varenka a adora, e além disso, faz tanta caridade. Perguntem a quem quiser. Todos conhecem a ela e a Aline Stahl. Até pode ser, respondeu o príncipe, pressionando a mão da filha com o cotovelo. Mas quando se faz caridade, é melhor que ninguém o saiba. Kitty calou-se, não porque nada tivesse a dizer, nem ao pai queria revelar os seus pensamentos secretos. Contudo, por estranho que pareça, apesar de estar pronta a não se submeter à opinião do pai e a não lhe dar acesso ao seu santuário, Kitty sentia que a imagem divina da senhora Stahl, que ela trazia na alma fazia um mês inteiro, se havia perdido irremediavelmente, como desaparece uma figura humana formada por um vestido largado ao acaso, quando se percebe que nada mais é do que uma roupa vazia. Restou apenas uma mulher de pernas curtas, que não se punha de pé porque tinha o corpo mal constituído e que atormentava a humilde Varenka por não a agasalhar direito com a manta. E já nenhum esforço de imaginação conseguiria restabelecer a Madame Stahl que existia antes. Capítulo 35. O alegre estado de ânimo do príncipe contagiou a própria família, os conhecidos e até o hospedeiro alemão em cuja casa estavam alojados os Tcherbatsky. Depois de voltar com Kitty do Parque das Águas e convidar o coronel, Maria e Evgenievna Ivarienka para tomar um café em sua casa, o príncipe mandou levar mesa e cadeiras para o jardim e ali, sob o castanheiro, servir o almoço. Até o hospedeiro e a criada animaram-se sob a influência da sua alegria. Conheciam a sua generosidade e, meia hora depois, um médico hamburguês doente, que morava mais acima, olhava pela janela com inveja para aquele alegre grupo de russos saudáveis, reunidos embaixo do castanheiro. Sob a sombra oscilante das folhas redondas, junto à mesa coberta por uma toalha branca e servida de cafeteiras, pão, manteigas e frios, sentou-se a princesa, de coifa com fitas lilazes, que distribuía as xícaras e as fatias de pão. Na extremidade oposta, sentou-se o príncipe, que comia com fartura e conversava em voz alta e alegre. O príncipe colocou ao seu lado as suas compras, pequenos cofres lavrados, bugigangas, espátulas de todos os feitios, que comprou aos montes em todas as estações de água e distribuía-as a todos, inclusive a Lieschen, a criada, e ao hospedeiro, com quem gracejou no seu alemão comicamente ruim, garantindo que não fora a água que havia curado Kitty, e sim a sua excelente cozinha, sobretudo a sopa de ameixa preta. A princesa zombava do marido por causa de seus hábitos russos, mas estava mais animada e alegre do que em qualquer outro momento daquela temporada na estação de águas. O coronel, como sempre, sorria das brincadeiras do príncipe. Mas no tocante à Europa, que ele, ao seu juízo, analisava com minúcia, tomava o partido da princesa. A bondosa Maria Evgenievna rolava de rir de qualquer coisa que o divertido príncipe falasse a Varenka, coisa que Kitty jamais vira. Sucumbia ao riso fraco, mas contagiante, que as brincadeiras do príncipe lhe provocavam. Tudo isso alegrou Kitty, mas ela não podia deixar de se preocupar. Não conseguia solucionar o problema que o pai, sem querer, lhe apresentara com a sua maneira alegre de encarar suas amigas e essa vida, a qual Kitty tanto se afeiçoara. A tal problema vinha também somar-se à mudança de atitude de Anna Pavlovna, que hoje se havia manifestado de maneira tão flagrante e desagradável. Todos estavam alegres, mas Kitty não conseguia alegrar-se e isso a atormentava ainda mais. Sentia algo semelhante ao que experimentava na infância, quando, de castigo, não podia sair do quarto e ouvia lá fora as risadas alegres das irmãs. Mas para que comprou essa montanha de coisas? Perguntou a princesa, sorrindo ao entregar ao marido uma xícara de café. Ora, a gente sai para caminhar e tudo corre muito bem, até que passa por uma loja e de lá pedem que você compre. Eminência, excelência, alteza! Pois bem, quando gritam alteza, eu já não resisto. São 10 táleres a menos. Isso é por puro tédio, disse a princesa. Claro, é o tédio. Um tédio tão grande, mãezinha, que a gente nem sabe onde se enfiar. Como pode entediar-se, príncipe? Há tanta coisa interessante aqui na Alemanha, disse Maria Evgenievna. Sim, conheço tudo o que há de interessante. Conheço a sopa de ameixa preta, conheço o chouriço com ervilha, conheço tudo. Não. Diga o que disser, príncipe. As instituições deles são interessantes, objetou o coronel. Mas interessantes em quê? Todos vivem satisfeitos, como moedas de cobre. Venceram todo mundo. Muito bem, mas em que isso me deixa satisfeito? Não venci ninguém e tenho de descalçar as próprias botas e ainda por cima deixar de lado de fora da porta da casa deles. Tenho de levantar de manhã cedinho, vestir-me logo depois, ir à sala beber um chá horroroso. Que diferença lá em casa. Acordamos sem a menor pressa, irritamo-nos com alguma coisa, resmungamos, ficamos bem de novo, refletimos sobre tudo e nada de afobação. Mas tempo é dinheiro. O senhor se esquece disso? Comentou o coronel. Depende do tempo. Há um tempo em que se troca o mês inteiro por uma moedinha de 50 copeques e um outro em que não se troca meia hora por dinheiro nenhum do mundo. Não é assim, Katinka? O que tem você? Está triste? Não tenho nada. Para onde vai a senhorita? Fique mais um pouco, pediu ele para a Varienka. Tenho de ir para casa, respondeu Varienka, levantando-se e de novo submergiu no riso. Depois que se recobrou, despediu-se e entrou na casa para pegar o chapéu. Kitty foi atrás dela. Até Varienka parecia outra pessoa agora. Não ficara pior, mas era diferente daquela que Kitty antes imaginava. Ah, fazia tempo que eu não ria tanto, disse Varienka, pegando a sombrinha e a bolsa pequena. Como é simpático o seu pai? Kitty ficou calada. Quando nos veremos? Perguntou Varienka. Mamãe queria visitar os Pietrov. A senhorita não vai estar lá? Perguntou Kitty, testando Varienka. Estarei, respondeu. Eles estão se preparando para partir e por isso prometi ajudar a fazer as malas. Ora, eu também irei lá? Não. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Pôs-se a repetir Kitty, de olhos arregalados e segurando a sombrinha de Varienka para não a deixar sair. Não, espere. Para quê? Veja, seu pai chegou e, além disso, eles se sentem constrangidos com a sua presença. Não. Diga-me, por que não quer que eu vá com frequência à casa dos Pietrov? Afinal, a senhorita não vai? Por quê? Eu não disse isso, respondeu Varienka, tranquila. Não, por favor, me diga. Digo tudo. Tudo, tudo, confirmou Kitty. Não há nada de especial. Ocorre apenas que Mikhail Alexeyevich, era o nome do pintor, tinha intenção de partir mais cedo, porém, agora, não quer mais ir embora, explicou Varienka, sorrindo. E daí? E daí? Pressionou a Kitty, olhando para Varienka com um olhar sombrio. E daí, por alguma razão, Anna Pavlovna disse que ele não quer partir porque a senhorita está aqui. Claro, é uma bobagem, mas por essa razão, por causa da senhorita, houve um desentendimento. E a senhorita sabe como esses doentes ficam irritados. Kitty, com o rosto cada vez mais franzido, se manteve calada e Varienka falava sozinha enquanto tentava aplacar e acalmar a amiga e via que se preparava uma explosão. Não sabia se de lágrimas ou de palavras. Ah, sim. É melhor que a senhorita não vá. E a senhorita compreende. Não fique ofendida. É bem feito. Para mim, é bem feito. Desatou a falar Kitty depressa, tomando a sombrinha das mãos de Varienka e desviando-se dos olhos da amiga. Varienka sentiu vontade de sorrir ao ver a raiva infantil da amiga, mas teve receio de ofendê-la. Bem feito? Como? Não entendo, disse. É bem feito porque tudo isso era fingimento. Tudo isso era inventado, não era de coração. O que tinha eu a ver com pessoas estranhas? Eis no que dá. Causei um desentendimento por fazer algo que ninguém me pediu para fazer. Porque é tudo falsidade, falsidade. Falsidade! Falsidade? Mas com que propósito? Indagou Varienka com a voz suave. Ah, que tolice! Que baixeza! Eu não tinha a menor necessidade. Tudo é falsidade, disse Kitty, abrindo e fechando a sombrinha. Mas com que propósito? A fim de parecer melhor, aos olhos dos outros, aos meus próprios olhos, aos olhos de Deus, para enganar a todos. Não, agora não permitirei mais isso. Serei má, mas pelo menos não serei mentirosa. Não serei falsa. Ora, mas quem é falso? Perguntou Varienka com ar de censura. A senhorita fala como se... Mas Kitty estava num acesso de fúria. Não deixou a amiga terminar a frase. Não falo da senhorita absolutamente. A senhorita é perfeita. Sim, sim. Eu sei que a senhorita é a própria perfeição. Mas o que posso fazer se sou má? Nada disso teria acontecido se eu não fosse má. Portanto, que eu seja como sou, mas não vou fingir. O que tenho a ver com Anna Pavlovna? Que eles vivam como bem entenderem e eu viva como eu quiser. Não posso ser diferente. Tudo isso não é assim. Não é assim. Ora, mas o que não é assim? Perguntou Varenka, atônita. Tudo. Não posso viver senão segundo o meu coração. Mas a senhorita vive em obediência a princípios. Eu me afeiçoei pela senhorita com naturalidade. Mas a senhorita, provavelmente, só pensa em me salvar, me ensinar. Está sendo injusta, disse Varenka. Mas nada estou dizendo a respeito dos outros. Estou falando de mim mesma. Kitty! Ouviu-se a voz da mãe. Venha cá! Mostre ao papai o seu colar de corais! Kitty, com ar altivo, sem reconciliar-se com a amiga, pegou na mesa o colar de coral dentro de uma caixinha e foi ao encontro da mãe. Ora, o que tem você? Por que está tão vermelha assim? Perguntaram a mãe e o pai a uma só voz. Nada, respondeu. Volto logo. E correu de novo para dentro. Ela ainda está aqui, pensou. O que eu vou dizer a ela, meu Deus? O que eu fiz? O que foi que eu falei? Por que eu a ofendi desse jeito? O que vou fazer? O que eu vou dizer a ela? Pensava Kitty e deteve-se à porta. Varenka, de chapéu e com sombrinha nas mãos, estava sentada à mesa, examinando a mola que Kitty havia quebrado. Então, ergueu a cabeça. Varenka, me desculpe, me desculpe, sussurrou Kitty, aproximando-se. Não lembro o que falei. Sinceramente, eu não queria causar um desgosto a você, disse Varenka, sorrindo. E assim, a paz foi selada. Mas para Kitty, a partir da vinda do pai, todo aquele mundo em que ela vivia se modificou. Kitty não renegou tudo o que aprendeu, mas compreendeu que enganava a si mesma, ao pensar que poderia ser o que quisesse. Ela apareceu despertar. Deu-se conta de toda a dificuldade que havia em manter-se, sem falsidade e sem jactância, nas alturas a que se desejava elevar-se. Além disso, deu-se conta de todo o peso daquele mundo de sofrimento, de pessoas doentes e moribundas em que ela vivia. Os esforços que empenhava contra si mesma para gostar disso lhe pareceram torturantes e sentiu uma vontade de respirar ar puro, o mais rápido possível, na Rússia, em Yergushov, para onde, soubera por cartas, já seguira a sua irmã Dolly com os filhos. Mas seu afeto por Varenka não se enfraqueceu. Ao despedir-se, Kitty suplicou a ela que fosse visitá-los na Rússia. Irei quando a senhorita casar, respondeu Varenka. Eu jamais casarei. Bem, então jamais irei. Bem, então vou me casar só por isso. Veja bem, é uma promessa. Não esqueça, disse Kitty a Varenka. Os prognósticos do médico se cumpriram. Kitty voltou para casa, para a Rússia, curada. Não estava tão despreocupada e alegre como antes, mas sentia-se tranquila e suas tristezas de Moscou transformaram-se numa recordação. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!